Bom, pessoal, voltamos então agora para falar um pouquinho da Truck Series, o que se esperar da temporada 2017. Falamos um pouquinho dos novos times aí, das boas expectativas para esse ano. Temos aí pilotos jovens que estão chegando na categoria e os mais velhos, e tá aí na temporada aí, né, tentando mais uma vez lutar pelo título. Prova disso é o Johnny Sauter, né, que foi o campeão da temporada do ano passado e vem lutar pelo título mais uma vez esse ano. Bom, começar falando um pouco aqui, Léo, então. Quero começar já falando um pouco do Taylor Wong, que vai estar no carro número 2. Tá tudo certo para ele, vai correr full time nesse ano 2017. E qual a sua expectativa para ele, Léo? Então, Leonardo, o Taylor Wong, a partir de 2013, 2014, foi um piloto que cresceu muito. Ele consegue alguns top 15. No ano passado, com a melhora das equipes. Ano passado a gente tinha 20, 21 trucks competitivos, o desempenho do Yankee começou a cair um pouco, né? Mas eu acho que é um piloto aí para seguir competindo na categoria aí, sem chances de título ou vitória, mas sempre com ponto grid. É o Taylor Young, que é um piloto de equipe pequena, é uma equipe recente, ela não tem muito investimento. Até que é uma equipe da família mesmo. O dono é Randy Young, que eu acredito ser, deve ser o pai dele até. Até o próprio patrocinador, que é a Young Building Systems, que é a própria família. É, o truque é familiar, todo mundo sabe, deve saber mesmo. É, qual que é o pai dele aí que assume a carreira do filho. Tem um patrocinador também, que é um patrocinador, um outro patrocinador deles. É um parceiro dele, das obras deles lá, né? Então, tipo assim, tá tudo meio que relacionado, tudo aí pra esse truque aí. E corre o Taylor Wong, que é o filho dele. Então vai pra mais uma temporada aí. Vamos ver o que acontece nessa temporada 2016-17, né? O ano passado ele não foi muito bem, não foi dos melhores aí. Apareceu bem em algumas corridas, mas não foi muito legal o desempenho dele. Claro que na minha opinião, né? Se eu não me engano, ele nem chegou a ficar dentro do top 10, pessoal. Não falha a memória, não chegou a ficar dentro do top 10, não. Então, vamos torcer que o Taylor. E ele também não fez. Ano passado ele também não fez full time, tá? Ele fez part time ano passado. Né? Não, esse ano que ele vai fazer full time. O truque número 2 correu, mas ele não fez todas as corridas, não. Bom, falar um pouquinho da KBM aí. Vamos falar um pouquinho do Christopher Bell com o truque número 4. É, ele que teoricamente, aí, entre aspas, ele assume a posição de piloto principal da KBM. Ele recebeu os pontos do truque número 9, que é o truque número 1, né, o primeiro aí no Honor Standings. Então eu queria saber dos senhores o que esperar de Christopher Bell com o truque número 4. Então, Leonardo, a princípio, o Chris Bell, relembrando uma coisa, o Bell é um piloto muito novo. Diria que eu acho até que pularam etapas no desenvolvimento dele. Os erros que ele chegou a cometer na primeira parte da temporada passada, acho que comum do piloto Hulk, um cara muito talentoso e que conseguiu ir para a final em Homestead, em Miami, né? E na minha visão, assim, deve ser o líder da equipe, deve vencer várias provas nessa temporada, né? E manter a evolução que teve. É, o Bell que conseguiu a vaga full-time, acho que foi mais ou menos depois daquela vitória dele em Eldora com o truck da KBM. E como o Hélio disse no passado, bem no início da temporada, ele custou bastante até conseguir andar. Ele se envolveu naquela capotagem forte que ele teve em Daytona e logo depois em Atlanta ele já teve um forte acidente. Mas ele contou no final do ano com o azar do William Byron, que teve aquela quebra de motor em Phoenix, e o Bell conseguiu avançar até pra final em Homestead, ficar entre os quatro. E eu acho que esse ano é bem possível a chance dele ir pra Homestead de novo, tendo em vista que a equipe dele é uma das mais fortes na Truck. Ah, que sensação. Bom, fala um pouquinho do Brad Moffitt, que vai estar no truque número 7 aí, que é vai receber o apoio da Joe Gibbs, esse truque número 7. É do Tom Dolek, esse cara aí, né, que já tem aí por natureza já, que realmente vai ser, que sempre tá aí com vendendo truque ali, pessoal ali, tá, aluga aqui, aluga ali, sempre dando um jeitinho, ganhar um dinheiro aí nos aluguéis aí, o Tom Delock. Então eu queria saber um pouquinho o que se esperar do Brad Moffitt, que ano passado foi muito bem, teve uma vitória, foi pro Chase o Brad Moffitt. Então eu queria saber pra, de vocês aí, o que se esperar do Brad Moffitt na temporada de 2017. Então, Leonardo, o Moffitt é um piloto que é talvez um dos caras mais azarados que eu já vi na KN Pro Series. Perdeu 3 títulos na última prova e em pelo menos 2 por azar, não por erro dele. É um piloto que teve problemas no prosseguimento da carreira dele, não conseguiu um programa para se desenvolver de maneira adequada na Truck Next Xfinity Series. Mas ganhou uma chance no ano passado em razão da doença do Matt Tiff, né? Substituiu o Tiff no Truck 11 na época, né? E conseguiu uma vitória espetacular em Michigan, né? Na não última volta. Michigan, Léo. Michigan. Na última volta, final espetacular. E eu acho que é um piloto que se tiver. Se segurarem ele, se derem um equipamento competitivo, vai fazer muita coisa boa. Na minha opinião, não era nem um cara pra estar andando na Truck Series, era um cara que era pra estar andando na Xfinity Series Full Time. Um bom carro. É ele que foi posto meio de tapa-buraco em 2015 na Front Row, no carro 34, e acabou ganhando de brinde o prêmio de Rookie do Ano, que foi a época que o David Reagan saiu do 34 até. Mas eu não sei se ele tem todas as provas garantidas esse ano na Truck Series, mas se ele tiver, é bem capaz dele, né? Conseguir se classificar pro Chase bem fácil até. E esse Truck 7 é famoso em Daytona. O John King conseguiu até uma vitória com ele em 2012. Bom, agora eu vou falar do truque que nós já conhecemos, que é o John Hunter Mecheck, continuando no truque número 8. Teoricamente aí com problema já de patrocínio, mas segue aí firme aí para tentar algo de bom para 2017. Senhores? Um dos grandes talentos dessa série, o John Hunter, que é um piloto que vai para mais uma temporada full time, numa equipe que, na realidade, a equipe que o pai dele tinha no Sprint Cup, né, Xfinity Series, que não competia em tempo integral, né? Quer dizer, competia em tempo integral, só que não com tanta força, e que está concentrando todos os seus esforços na Xfinity Series. E eu acredito que é um piloto que possa estar na Xfinity, na Cup, dependendo do programa que for aceitar ele. É um cara muito talentoso. É, o Joe Hunter mesmo, tendo aqueles problemas de agressividade na pista, é coisa de piloto novo até, com o tempo ele vai se acostumar. Por mim, ele já estaria na Xfinity até, mas acho que uma equipe, ele não conseguiu achar uma equipe, acho que até o pai dele não conseguiu um patrocinador a ponto de conseguir voltar a equipe da Nenco, né, na Xfinity. Mas eu acho que esse ano ele pode tentar o título de novo, não sei, ele tá com os motores da, que eu acho que é da Childress também, de novo. Carro ele, truck ele tem, vamos ver se ele vai conseguir mostrar uma regularidade boa até o final do campeonato. Bom, agora o que se esperar é do Cody Coleman, que vai correr aí no truque número 13. Recebe o apoio da Toyota. Esse cara que andou muito bem o ano passado, fez corridas boas. E quero ver o que ele pode fazer em 2013. Ele que corre na Duke Thorson. Senhores? Discordo da Guina, o Coleman, ele tava correndo com o truque do Kyle Busch, foi, eu acho que o último piloto que tinha ido tão mal assim, né, assim, que foi o Justin Boston, né, é um cara que tem um bom patrocinador, a Jags, né, conseguiu essa vaga aí, mas eu acho que ele não vai dar em nada, cara, porque vai destruir vários trucks e não vai ter carreira muito, muito longa nessa série, pra mim tá ocupando espaço de gente melhor, né. É, assim como ele, eu também acredito que ele vai dar mais prejuízo do que lucro, porque ano passado, com um truck onde ele podia se qualificar bem, ele se qualificava mal e fazia vários erros, perdendo o truck várias vezes. O Pedrão acredita nele, isso eu tenho certeza. O Peter segue aí no truck 17 e vai em busca de uma tentativa do título aí. Senhores? Então, né, Dimitri Peters, que é o lado do Crafton, de Saunders, é o trio de veteranos da categoria. É, ao contrário de seus dois amigos, ele ainda não foi campeão. É, a Red Horse não vem tendo a estrutura que os seus rivais têm, mas quem sabe, né, um título da Red Horse aí depois de 10 anos, né, o Johnny Sauder foi campeão por essa equipe, né, o Matheus, ou era outro time? O Sauder que, campeão desculpa, na... o Johnny Benson. É, o Johnny Benson. Foi por essa equipe, Leonardo? Não, foi pela do 22 da Caterpillar, é a... Agora me fugiu o nome. Ela Bill falhou Davis. No ano seguinte. Isso, Bill Davis. Ah, é que no ano seguinte ele correu pela Red Horse até. É, ele tentou fazer algumas provas. Na temporada. Então, mas eu acho que ele pode ter chance de vencer corridas e talvez chegar em home. Ele é bom nas provas de Super Speedway também, tanto que ano retrasado ele tinha ganhado em Talladega, até ele ganhava também em Daytona, acho que 2009 pra cá, que ele começou a melhorar nas provas de Super Speedway. O equipamento melhorou também. É um dos favoritos. Bom, o Rattori mudou aí, ele pegou o truque 81, matou o truque 81 e agora vai com o truque 16. E o Bryan Truex continua na luta por algo interessante aí na temporada 2017. Bryan Truex é uma espécie de Brett Moffitt com o Joe Logano, mais ou menos. É um piloto que começou muito bem, como o Logano começou, só que aí depois não teve um programa de desenvolvimento adequado, fez algumas escolhas erradas, não deu sorte, questão de patrocínio, né? E tá aí, agora ele vai tentar. Fez uma prova muito boa no passado em Daytona, até conseguiu mais provas por causa dessa prova, mas vai tentar a luta. Talvez seja um cara que, se fizer uma boa temporada, consiga ter uma carreira sólida, né? Mas pensar ele numa equipe grande da Cup já é um negócio muito, muito difícil. Ele fez várias, deu muito azar em algumas escolhas, né? E tá aí. Só um detalhe, o brasileiro Laird Zata, que era engenheiro da Toyota, trabalhou com o Cristiano D'Amada, Mata, Gil de Ferran, na Penske, né? Porque a Toyota estava na Indy, na Champ Car, era responsável pelo programa de motores da Toyota na Extreme Series anos atrás. Ele trabalha com essa equipe que é do Chiquiaki Rattori, fãs da Indy, da kart, devem lembrar muito bem dele, né? Ele se destruía carro. Bom, o Noah Gregson chega aí, ele que substitui o William Baron, mudou o truque, mudou o número do truque, né? Ele usaria o 9, mas vai usar o 18, na temporada 2017. Então, o que se esperar de Noah Gregson, relembrando que ele correu ano passado na KN Pro Series. Então, Léo, o Noah vai chegar com uma certa pressão, né? Substituindo o Byron, né? Mas eu não acompanhei a temporada passada da KN, né? Pra ter uma noção do potencial do Gregson, né? Eu prefiro esperar. Matheus, sobre o Gregson. Eu também não consegui acompanhar a última temporada, mas... Ele chegou a andar, eu não me lembro agora se foi ele que teve problema no carro dele na Arca até aqui. Ele não conseguiu. Foi o 55. Foi, né? Que tava com problema. Eu não consegui ver muito bem como é que ele ia se sair. Tem que esperar pra ver as primeiras 5 provas até aqui. Mudando até o estilo da pista, a gente vai ver como é que ele vai se acostumar até, porque a Kenner, né, mais é short track até, no estilo. Bom. O Austin Senna, que vai estar no truque 19, assume aí o lugar deixado pelo... Quem está no 19 mesmo? Daniel Henrique. Daniel Henrique. Entendeu? Então, né, o Austin Senna é filho do Team Senna, já passou por várias categorias, mas vem numa crescente no mundo da NASCAR, escolheu, né, porque ele é filho do Team Cinder. Com certeza, se ele quisesse andar na Indy, ele tava testando Indy Lights ou correndo na Indy, enfim. Escolheu a carreira na NASA. Parece que ele tem um certo talento, né, os resultados dele são bons. Vamos esperar o que ele pode fazer, né. Mas é um cara que, digamos, se não fazer besteira e andar certinho, conseguir um top 5 aqui e ali, já tem a carreira garantida. O Cindric é famoso por ter andado em tudo, já até na última temporada da Arca ele conseguiu uma vitória correndo no 99 era a equipe afiliada da Penske, até do que foi do equipe campeã, como é que é? Agora me fugiu o nome. A Cunningham. Isso. A Cunningham. É, eu acredito que ele tem potencial até para conseguir uma vitória, pelo menos. Bom, o Austin sempre pior, na minha opinião, agora eu quero falar dele aí. Ele não vai fazer grandes coisas não, porque ele andou, até o ano passado fez algumas corridas, ele andou razoavelmente bem, não foi muito bem não. Agora tem que esperar realmente para ver que ele vai fazer full time, porque quando é full time o cara começa a se embananar um pouco. Vamos realmente esperar o ano que vem aí, perdão, esse ano 2017, e ver o que ele consegue fazer as primeiras corridas. Agora vamos falar do Johnny Sauter. O Johnny Sauter que fez uma mudança muito grande de equipe aí, né? Saiu da Thor, foi para GMS, né? Para Gallagher Motorsports. Fez uma grande temporada, né? Foi o campeão da temporada no final do ano lá. Eu tenho certeza que o sabor desse título foi muito maior para ele, até mesmo em cima, por ele ter vencido em cima do Crafton. E teve assim em cima de uma equipe que a gente sabe que Deus deu e sempre vai dar uma preferência para o Matt Crafton, né? Então parabéns ao Salto pela temporada do ano passado e continua tudo certo aí para ele em 2017. Tomara que ele consiga um objetivo maior, que é ser o campeão. Elião? Então, eu até ano passado eu brincava, né, que essa mudança no regulamento de Chase, um dos pilotos que mais foram favorecidos foi o Salto. O Sauter foi metralhado pelo Crafton na regularidade. A inconsistência do Sauter acabou fulminando alguns campeonatos, fulminando ele na disputa pelos títulos, né? E acabou ficando para trás. Foi para uma equipe que estava crescendo, vindo da Arca, né? E vencendo na hora certa, acabou apocanhando o seu primeiro título na categoria, né? Eu até acho que o estilo do Sauter, muito mal comparando, é bem parecido com o do Harvick. Aquele piloto que chega no final e acaba vencendo as provas, mas que acaba não sendo tão consistente assim, né? Eu falo do Harvick na época da RCR, né? Porque o Harvick hoje é extremamente consistente. Só vê a sequência de top 2 que ele acaba tendo, né? Matheus? Bem colocado, viu, Leão? Sobre o seu pensamento, a sua visão sobre o Sauter aí. O Sauter que acabou ganhando a primeira prova de Daytona do ano passado e... logo depois daquela, ele começou tendo a zero algumas provas, o truck dele apagava, não conseguiu ligar, e aquilo que garantiu ele um pouco da força de entrada no final do campeonato. E depois logo ele começou a encaixar resultado atrás de resultado, o que garantiu ele o título do campeonato. E ano passado, esse ano, eu acredito que ele vai mostrar a mesma regularidade, assim, força e equipamentos. Também deve ter tido uma melhora, já que acabou entrando bastante dinheiro com esse título dele. Bom, o Gallagher, né, continua aí no Truck 23, só que lembrando que ele não vai fazer mais a temporada full time, então ele vai dividir esse truque aí com o Chase Elliott, o Truck 23. Os senhores aí esperam alguma coisa de cada um aí. Eu penso que o Chase Elliott pode buscar alguma coisa assim, uma vitória aí nesse Truck 23. Muito importante essa parceria aí, o Chase Elliott chegando, trazendo os seus patrocinadores, né? E querendo ou não, né? Mesmo que o Chase Elliott não trabalhe como chefe de mecânico da própria equipe, mas querendo ou não, ele acaba trazendo algum know-how, alguma experiência ali que ele tá acumulando nesses anos já competindo no Xfinity e na Sprint Cup, né? Eu acho muito importante essa parceria. A equipe que ano passado teve o Kyle Larson em algumas provas também, né? No Truck 24. Então a vitória agora foi nesse truck, se eu não estiver muito enganado. O Gallagher que ano passado mesmo já devia ter vencido algumas provas, a equipe dele errou no pit também. Eu acho que, agora não me lembro se foi na segunda prova do Texas, que ele andou muito bem até e tinha bastante chance de vencer. E acabou caindo para trás do pelotão e não conseguiu mais se recuperar. Bom, isso mesmo. O Ben Holt, pessoal, ele vai estar no Truck 27, né? O Truck 41 aí da Thor mudou-se para o Truck 27. Então, vocês esperam uma coisa do Ben Holtz? Leonardo, eu acho que é um piloto que poderia ter tido uma sorte um pouco melhor no ano passado em algumas provas, né? É um cara que venceu bem a KNIS, teve problemas de adaptação, né? Tudo bem que ele chegou ele chegou em uma equipe que tinha 4 trucks, né? Enfim, talvez não teve espaço, mas só relembrando, o grid ano passado estava muito competitivo, tinha 20 trucks ali com alguma condição. Ou seja, acabou tipo, dificultando um pouco o trabalho dele, mas eu acho que é um piloto que tem tendência a crescer na categoria. Ele, o Ben Rhodes, que ano retrasado começou até a fazer algumas provas na 88 da Junior e não mostrava o que ele tinha que fazer, o equipamento dele. O equipamento dele era bem superior até. E ele se envolveu muitos acidentes. No Truck Series mesmo ele mostrava ser muito agressivo, mas acho que a partir desse ano ele já vai ter aprendido bastante até. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Truck 29, que é o Chase Briscoe, recebe aí o campeão da temporada da ARCA 2016. O cara chega com assim, chega muito bem preparado, mostrou ser um bom piloto ano passado e espero que esse ano ele realmente vá fazer uma grande temporada. Assume o Truck 29 do... quem correu ano passado foi o... esqueci o cara que o Pedrão queria que prendesse ele, né, Léo? Tyler Reddick. Leonardo, Chase Briscoe venceu a temporada passada da ARCA com uma força impressionante, né? Os pilotos que desciam para correr lá, ele conseguia andar no mesmo nível. Talvez essa briga aí, Chase Briscoe e Austin Sindrick, seja muito interessante, né? Não sei se são pilotos do mesmo dos seus antecessores, né? O Daniel e o Tyler Reddick, né? Que eram pilotos muito talentosos, né? Cada um no seu estilo. Mas eu acho que a equipe da Keselowski segue equilibrada e segue brigando por vitória. O Chase Briscoe, que mostrou bastante força na ARCA no ano passado, até ganhou o campeonato com uma boa vantagem. Eu acho que esse ano ele não vai fazer feio na truck também, ele vai conseguir se garantir. Eu já vi alguns comentários falando que ele podia ser que nem o William Byron até. Daí tem que ver mesmo pra acreditar se ele não vai ser muito afobado, ó. Fazer muito erro de novato. Olha, vamos falar um pouquinho agora, né, voltando para a KBM aí. O Truck 51, agora vamos ter 3 pilotos fazendo participações aí. O Kyle Busch vai fazer 5 corridas, o Todd Gallen vai fazer 4 corridas. Lembrando que o Todd Gallen continua na KN Pro Series West, só que esse ano vai fazer West e West, vai correr as 2 categorias. E o Todd Gallen foi o campeão da temporada passada da KN Pro Series West. West. Então, o Harrison Burton, um dos filhos, se eu não me engano, é o filho mais novo, filho do meio do Jeff Burton, aí também vai fazer participações nesse Truck 51. Vai estar interessante esse truque aí, não vai ser um truque para lutar pelo título. Então, eu queria saber de vocês o que se espera desse Truck 51 aí. O Kyle Busch, pelo menos, certeza que uma vitória ele consegue, vai fazer apenas 5 de 23, né? Mas eu tenho certeza que uma vitória ele consegue aí. Já quero emendar também um outro truque aqui interessante, que é o Cas Grala, continua aí, conseguiu, enfim, fazer full time, vai correr na GMS, né, na temporada 2017. O que esperar de Cas Grala fazendo full time, esse truque 51, cheio de pilotos fazendo part time? Cas Grala, que chegou a andar pro Kyle Busch em prova de late model, chegou a sair do programa. Léo, eu acho que lembrando que é outro piloto, o Matt Snider, que vai correr em Daytona na sexta-feira, né? Mas é um truck extremamente talentoso. Então, dois pilotos aí, quem sabe, cavando vagas para os próximos anos, né? Lembrando que é normal na KBM o piloto fazer algumas provas em um ano e correr pro KM no outro. Todd Gallen, para mim, é um dos grandes talentos dessa nova geração, né? Só 16, 17, 18 anos, já vi vencer provas de maneira espetacular. E o Harrison Burton, né? O Jeff Burton, depois que parou de correr, além do trabalho que ele tem ali na NBC, ele também tá de olho no filho dele correndo nas pistas, se desenvolvendo, né? Acho que tem tudo ação truck a vencer corridas e a surpreender quando esses moleques tiverem ação. Em relação ao Cas Grala, é um piloto que vai estar num truck que vence corridas e eu acho que ele pode se desenvolver bastante nesse ano e se firmar como um nome real na categoria. Esse Truck 51 da equipe do Kyle Busch tem força para terminar no campeonato de equipe como primeiro colocado, até pelo talento que o Tyler Glimmer tem, que é diferente do pai dele. Na verdade, o pai dele até parou agora um pouco de competir para ficar mais perto do filho, até acompanhar melhor a carreira dele. O Gilland, que eu me lembro na Cayenne, corria no carro 16 da Napon Toyota. O Harrison Burton também é outro piloto que vem da Cayenne, que mostra força. Esse aí já seria a segunda geração dos pilotos da Cup aparecendo já. E o carro, o Cas Grala, pelas corridas que eu me lembro da última temporada, ele batia muito até na prova de Martinsville, ele destruiu o truck dele, mas agora fazendo a temporada completa, eu acho que ele pode pegar o jeito até lá pela segunda metade do campeonato, eu acho que ele já vai estar bem empenhado na tabela dele. Bom, o Cas Grala é um cara que eu sempre venho falando dele, anda muito bem em Martinsville, é especialista em short track. Eu venho sempre falando, toda a coisa que ele vem participando, ele vem fazendo top 10, sempre com um truque não muito bom ano passado, enfim, correndo full time aí. Eu espero que ele realmente consiga bons resultados e vai ser uma grande surpresa para nós nessa temporada 2017. É um cara para se olhar e esperar que com certeza ele vai mostrar um bom resultado. Pode ser que não, mas isso é o que eu espero dele. Para terminar um pouquinho então, para terminar aí o truque 88 e o truque 98, né? Temos aí o Matt Crafton, continua com o patrocínio da Mariners na Thor, e o do Mike Cub aí, o Gran Effig, vai no truque 98 na temporada 2017. Senhores? Então, né, Leonardo? Então, mais um ano entra como franco candidato ao título, piloto que mudou seu status na categoria de apenas um regular, cara, só consistente ali, virou o bicho papão da categoria. De certa maneira, ocupou o lugar que era do Ron Horner, que já foi do Todd Bodine, como veterano que desafia os garotos, os caras da Cup que descem. E o Gran Effig, para mim, também é um grande piloto. Eu acho que se ele se firmar nesse carro, tem muita chance dele se firmar na categoria como nesse lugar que o Crafton tá agora, de veterano vencedor de corrida. Ano passado, o Effig teve poucas chances, mas mesmo assim venceu uma corrida. E eu acho que tem tudo para ir pro Chase e dependendo de como ele se desenvolver, ir muito bem. O Crafton, todo ano ele entra como favorito até. Desde que ele começou a ganhar o primeiro título dele, ele nunca mais ficou para trás das equipes. Até nos primeiros anos da carreira dele, era difícil ele ganhar uma prova, ele ganhava uma prova ou outra até. A partir que ele começou a ganhar o primeiro título dele, ele se mostrou o grande favorito. E isso também se dá junto com o crescimento da equipe dele. Tanto que eles vão continuar com... acho que são 4 trucks na equipe. Só teve a roda. Isso mesmo, só trocou os pilotos. Até o que teve... não sei se já foi falado aqui agora na apresentação, que o Grant Enfinger, que ganhou a prova de Talladega e agora... vai conseguir a temporada, correr a temporada completa. É isso, Matheus. É um piloto que, digamos, nem na arca ele conseguia full time, conseguiu fazer um bom trabalho para campeão e agora tá aí full time e vai brigar pelo título. Leonardo, antes de terminar, é só lembrar o Truck 24, né, que nesse final de semana vai ter o interminável Scott Lagos Jr., né, piloto que tá tentando já uns 10 anos carreira na NASCAR, mas nunca dá certo, né? Enfim, nunca consegue um full time e desempenhos decentes, né? E esse truck, eu acho que a partir de martes, viu, vai ser ocupado pelo Justin Haley, atual campeão da KN Pro Series East, né? Se não me engano, ele só não vai competir em tempo integral a partir de Daytona, porque ele com a da idade para competir em tempo integral. Ele não tem os 18 anos completos. Justin Haley. Antigo J.J. Haley, né? Bem lembrado, Leão. Eu até ia fazer uma pergunta aqui. O J.J. ele vai fazer corridas no Truque 22 esse ano, não é? Isso mesmo. Tá listado aqui pra correr sexto. Então é isso mesmo. Bom, agora uma pergunta bem interessante pra vocês aí, né? Depois desse monte aí de informação de passada aí dos principais pilotos time a time aí. O que esperar da temporada 2017? O que vocês avaliam aí? Como deve ser a temporada? Será que vai ser melhor ou pior? Ou vai ser uma média do ano passado? E quem os nomes aí, quem vocês acham que vão dar as cartas para a temporada 2017? os pilotos mais velhos continuam dominando, ou vocês acham que os novatos vão estar aí fazendo o bom trabalho que eles fizeram na categoria que eles passaram para baixo, ou vocês acham que eles vão apanhar um pouquinho ainda? Matheus? Eu botaria os veteranos até como favorito, tanto o Sauter como o Crafton. Eles têm bastante experiência e também os novatos podem despontar eles no campeonato. Então, vai ser bem interessante ver isso, até porque o Chris Bell, por exemplo, já vai pro, e o John Hunter Nemechek, eles já vão para sua segunda, terceira temporada em tempo integral, ou seja, ele já vem acumulando experiência, são pilotos que já poderiam ter dado um passo à frente. Eu acho que o Christopher Bell poderia estar no lugar do Netip na Speed Cup, perdão, na X-Fin Series, não tem o porquê ele não. E vai disputar esse campeonato e vamos ver como que esses dois amadurecem, né? O Hunter não vai ter o equipamento que o Chris vai ter, mas talvez um título para esses dois pilotos seja fundamental para eles darem o passo à frente. Já outros pilotos como o próprio Ben Rhodes, enfim, são caras que precisam vencer para seguir na categoria. Bom, na minha opinião vai ser uma temporada um pouco inferior do ano passado, não sei se vai ser o mesmo nível, não sei não, eu estou afirmando, não vai ter o mesmo nível do ano passado. Eu creio que os veteranos vão estar um passo à frente dessa molecada aí. Tá chegando uma molecada meio cru, não foi uma molecada forte igual ano passado, que mostrou um grande desempenho. Mas ficou bons pilotos aí, a molecada boa ficou, foi um ou outro apenas que subiu. Por exemplo, o Tyler Reddick aí, que já estava um tempinho já, o Daniel Reddick também já estava com um tempinho na categoria, na Truck Series, né? Eles subiram, foram para a Xfinity Series tentar a vida deles lá. Mas ficou ainda uma molecada muito boa. Por exemplo, o Christopher Bell ficou, ele continua a temporada aí. Temos aí o Ben Kennedy fazendo a sua temporada também. Temos também o Noah Gregson, que chega agora. O Chase Briscoe é um cara que chega da arca muito bem preparado, um cara que andou muito bem. É um cara que anda com propriedade mesmo. Então eu quero ver aí, tem o Cass Grala, que é um cara que eu também estou apostando minhas fichas nele como novidade. E vai ser interessante. E temos também o cara que faz o pacto, o cara lá de baixo, que é o Matt Crafton, né? Certeza que esse cara aí mais uma vez vai andar bem e as coisas vão dar certo pra ele. E temos o campeão da temporada do ano passado, que continua mais um ano aí, que é o Johnny Sauter. Então a temporada 2017 vai ser interessante, vai ser muito boa, bastante briga vai ter, mas pra falar tecnicamente falando, vai ser uma temporada, na minha opinião, talvez um pouco mais baixa que o nível do ano passado. No ano passado tivemos brigas muito interessantes, brigas de pilotos que realmente sabiam o que estavam fazendo, pilotos técnicos, realmente técnicos, e esse ano talvez nem tanto assim. Mas vamos esperar a temporada 2007, que começa nesse final de semana agora em Daytona, e vamos ver o que a molecada consegue fazer. Lembrando que a temporada mesmo vai começar só em abril, né, pessoal, que a temporada aí da Truck Series agora ela tem um mês, né, começa em fevereiro. Depois vai ter a corrida em março e depois só em abril que ela volta realmente para as pistas aí, que é quando começa. Aliás, vai começar em maio, né? Porque tem Daytona, que é em fevereiro, dia 24, depois Atlanta, que é dia 4 de março, depois de 1º de abril, que é em março, e depois só dia 12 de maio que começa a temporada, que já começa ali de semana em semana a ter corrida, ou uma ou outra semana que pula, duas semanas, né? Então a temporada começa realmente em maio. Temos três corridas bem diferentes: um Super Speed, um oval de uma mini meia e um Short Track. Então vai ser interessante esse início de temporada e ver todo mundo andando aí. Tomara que eu quebre minha cara e seja uma temporada de arrasar, mas eu tenho, como sempre, certeza que a Truck Series, minha categoria do coração, é meu xodó, vai andar muito bem e vai fazer uma grande temporada essa categoria que eu gosto muito, é minha categoria do coração. Beleza, pessoal? Então daqui a pouco a gente vai voltar para falar um pouquinho da X-Men Series, né? Saber o que vai se esperar, o que deve acontecer aí, os pilotos, os times, como está a movimentação aí para o ano que se inicia, quando acontece já no sábado agora, em Daytona, abrindo a temporada, beleza? Daqui a pouco nós voltamos, pessoal.